Fechamos por aqui o Jornal Jovem Pan. Obrigada pela audiência. Vivo, 6 horas. Até mais. VYK534, Rádio Atlântica de Santos, São Paulo. Operando em 590 kHz. Esta é a Jovem Pan Santos. Jovem Pan, você bem informado, sempre. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.